chega pra cá. Amiga, estou vivendo no sufoco, já estou ficando louco. Outra vez briguei com ela. Amiga, vou abrir meu coração, quero a sua opinião. Estou sofrendo por ela. Amigo, eu também tô indo mal. O que passa afinal? Eu também estou passando. Amigo, que adianta eu te dar conselho, se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando. Minha amiga, sente aqui na minha mesa. Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão. Eu sei que a bebida não é remédio, mas ameniza o tédio que causou essa paixão. Outro dia eu amanheço de ressaca, chuto o pau da barraca, não quero mais saber dele. Amigo, você pode ter certeza, essa é a última cerveja que eu bebo por causa dele. Essa é a última, viu, Fabiano? Vai sofrendo, Maiara e Maraíso. Ah, oh, bebê no me sofrendo e cantando com César Grande, Fabiano, Juliana. Amigo, eu também tô indo mal. O que passa afinal? Eu também estou passando. Amigo, que adianta eu te dar conselho, se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando. Amigo, senta aqui na minha mesa, vamos brindar com cerveja e afogar a solidão. Eu sei que a bebida não é remédio, mas ameniza o tédio que causou essa paixão. Outro dia eu amanheço de ressaca, chuto o pau da barraca, não quero mais saber dele. Amigo, você pode ter certeza, é a última cerveja que eu bebo por causa dele. Amiga, sente aqui na minha mesa, vamos brindar com cerveja e afogar a solidão. Eu sei que a bebida não é remédio, mas ameniza o tédio que causou essa paixão. Outro dia eu amanheço de ressaca, chuto o pau da barraca, não quero mais saber dela. Amigo, você pode ter certeza, essa é a última cerveja que eu bebo por causa dele. Eita, vai beber muito com o César Grande, Fabiano, hein, gente? Para, Paraíza! Que honra! Caramba! Obrigado, menina! César Grande, Fabiano! Realizando mais um sonho aqui hoje, viu?